chegando no seu rádio com o Pretinho Básico ao vivão para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Está conosco a Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você sempre bem. Assim como os amigos do Pretinho Básico. Fala aí, Amaral. Oi, tudo bem? Beleza, Maurício Amaral. Marcos Piangers. Beleza, belezinha. Que bom. Fala, Mr. P. Paulo, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, tudo bem, tudo certo. E aí, meu querido Porazinho, beleza? Tudo maravilha. Que bom. E aí, estrela móvel do Pretinho Básico, segunda-feira, 1 da tarde, todo mundo já sabe quem é. É o cara que acorda o sul do Brasil inteirinho às 6h15 da manhã, no domingo, com o Galpão Crioulo. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. Tamo junto aí de novo, hein, compadre? Coisa boa, começando mais uma semaninha. Semaninha de 21 de novembro, penúltima semana do mês. Uma pequena denúncia. Qual a denúncia, Amaral? O Neila, o Almir, o Marcelo, o Gauchão e o Guri peidaram. Ah, é? É. Todo mundo ao mesmo todos tempo. Eles juntos. Esse cinco, é legal. Eu acho que esses cinco personagens peidaram. Pô, que isso, Piangers. Não, o Almir, o Marcelo, o Neila. Mas mostra que o intestino tá funcionando legal. Dobradinha. Desses cinco personagens. O intestino da galera tá comendo granola. Dobradinha no fim de semana. Foi dobradinha. Saladinha de fruta. Quinoa, amaranto. Coisa boa, né? Cuida da cocô. Amianto, amianto. Amianto, tô comendo amianto. Cedo com leite. Muito bem, vamos nós aqui com os destaques comentários do Clique RBS. Eu sou Alexandre Fetter e nós juntos somos a galera do Pretinho Básico até as duas no seu rádio. Hoje é dia da homeopatia. Homeopatia? Homeopatia. Ah, pensei que era homeopatia. Isso aí, Magnata, eu trabalho também com homeopatia. Trabalha com homeopatia, né? Pause. Claro, só as cápsulazinhas aquelas, né? Tudo tá natural, ruim, tudo natural. Tudo homeopatia. Que beleza. Homeopatia é mentira, né? Ou é real? Não, é real. Não, não faz assim, cara. A impressão que eu tenho é que mexe umas aguinhas lá, os florais do doutor. Resolve, é isso. Mexe aí. Mexe bastante. Bom, resolve. Cara, toda a indústria farmacêutica vem da homeopatia, vem lá da Amazônia. É. Os índios eram homeopatas. Tu acha que resolve psicologicamente, é isso? Eu acho que precisa de mais. Os médicos dizem que não resolve, porque eles querem... Claro, óbvio. Mas existem médicos que usam também. Sim, então, são os médicos homeopatas. É que demora mais pra ficar. Existem bom, médicos né? Sociopatas também, psicopatas. Exatamente. Eu vou no meu psicopata. É que a homeopatia ela é mais. É aparentemente mais demorante. É mais lento o processo de cura. Pelo por isso que eu trabalho mas, com homeopatia. Mas natural, né? Sempre sim, lento porque, e natural. Porque, mas é diferente mesmo. Tomar uma medicação dessa que a gente tá acostumado. Isso vai dar um efeito imediato. Eu tive imediato, uma gripe. Né? Alopatia, eu tive uma gripe, tratei com a homeopatia. Cara, em um aninho fiquei. Curado. Um aninho. Que beleza. Mas sarou legal. Não temos pressa, temos todo o tempo do mundo. Exatamente. Dia Mundial da Televisão. A televisão me deixou burro, muito burro demais. Boa demais. Dia Mundial da Televisão. O que seria a nossa vida, especialmente quem viveu lá nos anos 70 e 80, já na infância e adolescência, sem a televisão, né, cara? Tu viu que vem a TV agora. Hoje em dia a TV não faz falta. Mas tu viu que vai vir o aparelho televisão com acesso à internet agora, né? YouTube, o Google. Tu vai poder assistir os vídeos de internet no telão da sala, por exemplo. É mesmo, né? Bacana, né? Pô, demais. Legal. Acesso à internet na televisão. Quem tem Play 3 já faz isso, né? Quem tem Play 3 acessa a internet, também, a Xbox sei. Também. Tem o Apple Wii também. Não, e diferente dessa gurizada que já pegou a televisão em cores, né? A gente pegou, eu peguei a televisão preto e branco. Que os caras botavam um papelzinho assim pra dar um colorido na frente. Um celofane. A imagem horrível, assim, mal tu conseguia pegar. Aí vem a história botar o bombril na antena, achando que aquilo ali ia funcionar. Vai na praia, subir no telhado na praia pra... Tá bom! Aí! Esse tá bom, aí! Não caía. Um pouquinho ali pra esquerda. Ah, não, tá bom. Aqui pinhal não pega mesmo. E a mesma piadinha sempre. Tá, agora fica segurando assim isso, que nós vamos fica olhar. Aí que nós vamos ver agora. E além do Dia Mundial da Televisão, também é dia do silicone hoje. Mas era silicone. Grande abraço ao pessoal que tem silicone. Silicone que veio revolucionar a vida, né, das pessoas de uma forma geral. Enganar os homens, né? Não, é só esse silicone, né, cara? O silicone, sim. Silicone enquanto matéria-prima. Mas é o principal do peito, né? Ah, mas é o mais importante. Não, não, não. O principal é o que passa no pneu, pelo amor de Deus. Não, é legal pretinho, a relação. Pretinho, né? É legal a relação do dia do silicone e dia da televisão, porque nem tudo que tu vê é verdade. Nem tudo que parece é, né, Mr. P? Eu não acredito mais em mulher de roupa, querido. É isso aí, nego. Começa a se desmontar no teu lado. Dorme com a Preta Gil. Deus do livro. Sabe que agora a última moda é o enchimento de bumbum, né? Com o silicone. Falando de bumbum, eu lembro de Jéssica Amaral, nossa candidata a bumbum do ano na Playboy. Beijo, Jéssica. Obrigado pela audiência, querida. Sempre nos ouve trabalhando. Ela não nos ouviu da última vez que mandamos um beijo porque ela estava trabalhando muito. Isso. Ah, tá bem. Tá trabalhando. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de... É tarde de segunda-feira. O vazamento de óleo na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, ainda não cessou. Que absurdo. A petroleira americana Chevron já assumiu a responsabilidade pelo acidente e declarou que o vazamento foi provocado por um erro de cálculo. Exatamente. Os danos causados à biodiversidade, à fauna e à flora, à marinha e à pesca são incalculáveis. E o que dizem é que a Chevron tava tentando achar o pré-sal, né? Ah, é? Sorrateiramente tava tentando pegar o pré-sal. Vamos errar o cálculo. O legal é que a lei brasileira, ela diz o seguinte, não adianta dizer que foi um geólogo que errou o cálculo, dizer que foi a empresa a culpada é a empresa também. É cúmplice e vai ter que pagar Sim, mas a multa é irrisória, né? Eu quero mandar um alô para o grande Carlos Mink. Carlos Mink, é o secretário do ambiente lá do Rio de Janeiro, né? Grande magnata que tá cuidando aí dessa situação. Nós já estamos cuidando. Tá meio lento, mas vai. Nós já estamos pegando umas focas marinhas e enfiamos lá no buraco quando tá saindo que óleo. Que é isso, homem? Umas baleias, umas focas marinhas, golfinhos. Enfiamos lá e aí parou o vazamento. Por enquanto, pelo. O engraçado é que o vazamento de óleo tava indo pra alto mar. O vento levava em direção contrária ao continente. E aí ninguém tava sabendo. Isso começou a vazar na metade da semana passada. Na internet? E aí ninguém tava sabendo, cara. O governo diz, opa, enquanto não chegar no litoral, a gente não fala, né? Pra não tem como ver. Exatamente. Aí viram e tiveram que... Tá certo. Pior vazamento desde o Golfo do México. É isso aí. Ô, cara, a gente falou aqui na sexta-feira, que tava começando mais um fim de semana, que perderíamos várias pessoas para o trânsito no fim de semana. E, de fato, perdemos 16 pessoas neste final de semana nas estradas gaúchas. Algum político? A contagem começou ao meio-dia de sexta-feira e foi encerrada ao meio-dia de hoje. O domingo foi o dia mais violento, com 7 mortes. Não foram divulgados os números referentes a Santa Catarina. Algum comentário, Marcos? Adesão à greve dos professores estaduais no Rio Grande do Sul é parcial. A categoria está dividida. Alguns professores paralisaram e outros seguem dando aula normalmente. Tô dando aula. Eu vi que tinha alguma coisa errada, não sabia onde é que estava sobrando o S ali. E outros seguem dando aulas normalmente. A recomendação é que os estudantes continuem indo à escola. Legal, né? Coisa mais ou menos, né? Essa recomendação aí não sei se é legal, né, cara? Porque a criatura vai sair de casa. Aí vai chegar no colégio. Mas pode ter, o colégio, a porta tá fechada. E pode não ter. Mas a maioria tá dando aula. É, a maioria tem. O que falaram é que é uma birra da presidente do CBERS com o governo, né? Não, na verdade, assim, existe um plano... Ela era do PT, aí foi... Existe uma... Mas, na verdade, é que tem uma modificação no tipo do ensino que vai ser dado a partir do ano que vem. E os professores alegam que não tiveram tempo e não foram orientados pela Secretaria da Educação, pelo MEC, enfim, a se adaptar a esse novo modelo de ensino. Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não estou preparado para o assunto, mas é mais ou menos por aí. Então é por isso, esse é o protesto dos professores, não é sempre pelo salário como geralmente certo. É. Também tem o piso envolvido, mas enfim. Ah, casualmente também está o piso envolvido. Casualmente também, porque o Rio Grande do Sul não paga. O Rio Grande do Sul não paga o piso nacional, né? Sim. O Rio Grande do Sul não paga, um dos estados que não paga. A paralisação não é específica para esse comprometimento do ano letivo seguinte, que não foi, assim, né? Casualmente. Aí o cara tá incluído prestes ali. O vestibular, aí para tudo. Eu acho é piada, isso não tem cabimento. Lamentável a categoria. Nessa época do ano não tem cabimento. Realmente, nessa época do ano é uma medida totalmente antipopular. Faltou planejamento, né? Há quantos anos o magistério vem reivindicando essa equiparação ao piso nacional? Quantos anos? Há algum tempo já, né? Mas assim, tem essa equiparação e tem isso que eu falei sobre o modelo de ensino. E só que a época que escolheram, realmente, né, cara? Não dá, né? Não dá. Tá, já a galera é querendo sair de férias, pô, querendo fazer o vestibular, pô, difícil. Não estão lá justamente para melhorar a cultura do país, o ensino para as crianças e tudo. Não estão lá para isso mesmo? Estão, né? Então façam isso também de não entrar em greve num período como esse, porque isso compromete completamente o andamento da coisa. Cerca de 34 milhões de pessoas eram portadoras do vírus HIV, o vírus da AIDS, isso em 2010. O número é 17% maior que em 2001. Metade dos portadores do vírus recebe algum tipo de tratamento e a região mais afetada pelo HIV... AIDS continua sendo a África subsaariana, seguido ali em segundo pelo Caribe e pela Rússia. Uhum. Estão abertas as inscrições para participar do concurso de beleza Mr. Gay do Brasil. Vamos! Tem que ser gay pra competir? Não necessariamente. Claro que sim. Não precisa. Não, tu pode ser um muso gay. Como é que tu vai... Assim. Pera aí um pouquinho. Como é que se prova? Como é que tu prova que tu é gay? Chega de mão dada com teu namorado. Homem. Ah, eu posso andar de mão dada com alguém e não ser gay. Cara. É, não tem como provar. É verdade. Então tá liberado. Não tem como provar que é gay, cara. Tá liberado. Então vamos escolher o nosso representante. Tá no regulamento. Aleatoriamente. Porã. Eu queria dizer que se eu fosse escolhido, eu iria. Olha aí. Mas vamos te escrever. Mas não farei nenhum tipo de teste pra provar minha sexualidade. Posso escolher o meu? Neila. Pode escolher. Maurício Amaral. Mas eu não sou gay. Maravilhoso. Hoje infelizmente eu não sou gay. Vamos abrir para voto popular, que Maurício as pessoas Amaral. Votem no Twitter, no Pretinho, no blog, seja como for. O representante do Pretinho no Mr. Gay Brasil. Hoje de manhã estávamos lá na minha casa, Maurício Amaral e eu. Maurício Amaral se pesou na minha balança do banheiro, peladinho, 72 quilos. Que maravilha! Maravilhoso! Que coisa louca, hein, Neila? Que físico! Neila, e tu também tá muito bem, tava ontem no Fantástico falando do cigarro, largou o cigarro, larguei tá muito cigarro, bem, né? Larguei o cigarro, parabéns! Não aguento mais cigarro, agora é só charuto. Só charuto grosso. Tá, eu me estreguei. Deixa eu continuar aqui, então, cara. Como é que a notícia faz... mais importante. Pois é, cara. O concurso... Como é que faz pra eleger o Maurício Amaral? Não é o Maurício Amaral, cara. Não é, cara. A pessoa se inscreve, velho. A pessoa se inscreve. Se a gente quiser inscrever o Maurício Amaral, a gente inscreve o Maurício Amaral. Vamos ver como se inscreve aqui, ó. Aqui, ó. Sim. O Mr. Gay Brasil 2012 ocorre a final em 16 de dezembro em Florianópolis. O prazo pra participar vai até 30 de novembro. Tamo na data ainda pra inscrição. Além do título, o vencedor vai ganhar um ensaio fotográfico. Maravilhoso. Vai ser capa de revista e receber um prêmio em dinheiro. Opa. No ano passado, o catarinense Eduardo Kanke. O catarinense! Aí. Para aí, foi o Kanke que ganhou, grande Kanke, hein? Nós comentamos sobre ele aqui, né? Sim, nos homens, Não é o Eduardo Kanke foi eleito Mr. Gay Brasil. Catarinense! Ele é de Joinville, Marcos Pianja. Joinville, Pianja, Santa Catarina, Mr. Gay. Repercutiu também que tá ali, agora o concurso em Santa Catarina de novo. Bom, nós inscreveremos então o nosso candidato Pretinho Básico, nós vamos fazer uma reuniãozinha fechada e vamos, muito provavelmente já tá indicado o Maurício Amaral pelo Neila. Que é Maurício Amaral que vai. Eu tô com o Amaral. Porque assim, Amaral. Ó, quando nós inscrevemos o Harry Potter no concurso Gaúcho Mais Sexy, perdemos. Sim. Escrevemos decepção. Não sei mais onde em Cannes, não sei o quê. Faltou seriedade, né? Perdemos. Faltou seriedade botar o Potter no Faltou botar um cara que já tinha histórico, né? Falta seriedade, tem que botar o Maurício. Mas é que da mesa aqui. No Twitter aqui, ó. Eu não quero advogar em causa própria, mas da mesa, o único que já ganhou o concurso Gaúcho Mais Sexy sou eu. Então lamento informá-los. Bonito e gostosão. Tem currículo, tem currículo. Tem histórico, né, porra? Assim, né? A verdade é que tem duas pessoas que podem, que tem histórico aqui, né? O Mister é Mr. P já, pra Mr. Gay é facilzinho. Boa. Né? E o Fetter é o tu é gay que eu sei. Exato. Eu vou lá e sustento o campeonato. Peraí. Então vamos se inscrever de verdade, cara. Vamos se inscrever nesse negócio. Vamos se inscrever de verdade. Vamos! Eu entendi. O que o Márcio tá propondo é jogar as verdas. Claro! Vamos jogar as verdas. As ganha. Vamos mostrar que um hétero também pode ser gay. Claro! É uma questão de tempo. Na verdade, momento. É coerente, porque um hétero sendo o muso do gay. É um objeto de consumo, de desejo, de ambição, de paixão. Ele tem que conquistar. Agora vem me conquistar. Claro, eu quero cantadinha. Quero que abra a porta pra mim. Se imagina, bem, né? Eles todos votando e tal, aquele clima, aquela disputa. Ai, mas Olha, aquele cheiro homem, bom no ar. É um homem. Imagina um homem que nunca teve outro homem. Cara, o Enrico DiCaprio, eu escrevi o Enrico. Tu já pensou tu levar o título de Mr. Gay pro resto da tua vida e não ser gay? Não ser gay. Fantástico. É verdade. Fantástico. Então vamos fazer assim, nós vamos procurar as formas de inscrição e vamos inscrever algum de nós. O que tem mais potencial, provavelmente, a gente vai inscrever. Maurício Amaral, tá bem? Eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Imagina as fotinhos na cachoeira. Foto de sunga na cachoeira. Deixem que eu mande um grande abraço pra rapaziada de Criciúma e Uruçanga, que neste sábado lotaram as dependências do Vinho Amazon em Uruçanga pra fazer uma festa de escorama, o bailinho da confraria sensacional. Grande abraço, a cada um dos queridos nossos ouvintes no Pretinho Básico, ouvintes da programação da Atlântida. Muito obrigado pela parceria, galera. É emocionante saber que gente como vocês curtem gente como a gente. É verdade, amigo. É verdade. Após ser preso, o casal é flagrado fazendo sexo no carro da polícia. É verdade. Não deu pra segurar, né, Marcelo? No Texas, um policial... Lá no Texas tem muito casal. Prendeu o casal, botou no banco de trás, tava levando pra delegacia, eles começaram a fazer amor. É verdade. Vem cá. Atrás da viatura, não conseguiram segurar, amigo. É verdade. Isso é muito... É verdade. Quem aqui nunca foi preso e não conseguiu se segurar e teve um romance tórrido com um colega de cela. É verdade. De cédula. Como é que cela? É verdade, de cela. Cela, é verdade. É verdade, é verdade. Tô muito doidão hoje. Tá doido, né? Tô doidaço. Você usou drogas? É porque eu senti uma fumaça muito esquisita no ar. Quando eu tava vindo pra cá, eu passei pelo Parque Marinha do Brasil. Não olha pra mim, Magnata. Não olha pra mim. Tô muito doido, eu não gosto de fumaça. É verdade. Casal é flagrado namorando dentro de caixão na China. É só sexo hoje no programa. Fizeram sexo dentro de um caixão. Não perceberam que tinha câmera na funerária. Coisa boa. É verdade. É bonito isso, transformar o negócio da morte no negócio da vida. Mas as imagens desse círculo interno não são muito boas lá da funerária. Tem muito fantasma na imagem. Funerária é mais difícil de levantar em funerária. É verdade. Tava lá enterrando a namorada, né? Vou enterrar dentro do caixão. É verdade. 7 palmos. Homem morre degolado depois de pedir pra cunhado diminuir o volume do som. Baixa o som aí, seu canalha! Foi no bairro Maria Gorete, em Chapecó. Logo ali em Chapecó. É verdade. Sabe o nome do cunhado? Qual é o nome do cunhado? Que degolou o outro. Que degolou o outro. Gentil. Não, gentil é a vítima. Gentil é a vítima. É verdade, gentil é a vítima. Tá explicado, gente. Por isso, então. Gentil Cardoso passou o domingo bebendo. Pá. Na companhia dos outros cunhados. Ah, me dá mais um inteiro bebendo. Por volta das 11 horas da noite. Deus gol do Fantástico, 23 acabou. 23 horas. A fiaca. Gentil foi dormir. É verdade. Enquanto os cunhados ficaram bebendo. Ah, velho. E fazendo barulho. É verdade. Gentil então acordou e pediu para os cunhados jovens diminuírem o volume do som. Nesse momento, começaram a discutir. Eu não vou baixar, não. E os cunhados. Baixa! Agrediram Gentil. Não foram gentil com ele. É verdade. Golpes de facão. Aonde, Marcelo? Que degolaram a vítima. Ah, bom. Meu Deus. É verdade, que notícia triste, hein, Marcelo? Verdade, pra quem tá agora com os pais no carro, indo pro colégio e tal, ensino fundamental, é tudo verdade, brincadeirinha, galera. É verdade, tá no jornal. É verdade. Pior é que é verdade. Gentil Cardoso foi assassinado em Chapecó. Fica aqui nossa homenagem. Tá bem. Só vamos mostrar uma imagem dele sendo degolado. Obrigado, Marcelo. É verdade, lamentável. Só mais um pouquinho da imagem da degolação. É verdade. Da degola. Degolamento. O homem mais importante na vida de uma mulher não é o primeiro, mas sim aquele que não deixa existir o próximo. Mandou aqui o nosso ouvinte Léo Carnim, nosso ouvinte de outras vidas. Que não sabe. Fala aí, Mr. P. Um abraço pro pessoal de São Lourenço do Sul. Tava espetacular a festa no sábado, festa Revolta, aquela que eu havia contado. Olha, demais. 70, 80, 90, em especial 80, tava realmente espetacular. Como é bom isso, né? Ir ao encontro do nosso público mais distante, assim. Distante porque a gente tá aqui em Porto Alegre e tal, né, cara? Então a gente sai daqui, vai, anda 300, 400, 500 quilômetros atrás do nosso público. E aquela coisa típica do interior, meia-noite e meia, salão vazio, sensação do bar, não vê ninguém, como é que vai ser? Uma e 12. Uma e 12, bora pra outra. Tava espetacular. Abraço pro Flávio, pra Val, o marido da Val, todos que organizaram, o André, o Alemão, a Mariana, beijo todos. Estava espetacular, minha baita festa, tradicional já na cidade. Aqui quem escreve é a Bel Cristina, tô mandando uma lista de mentiras Bel. Que nós mulheres mais contamos para os homens. Como é que é? Mentiras que as mulheres nos Bel. Contam. A Bel é que vai virar a porta. Não, e a gente acredita em mentiras que as mulheres contam. Vamos ver, anota aí. Vamos lá. Amor, o teu é muito grande, nunca vi igual. É o carro. É o carro, né? O carro. Porta-malas do carro. Ah, é. 540 litros. É, né? Sabe o que uma mulher fala pra um cara de porta-mala grande? Eu sei, sei. Demorou, pensou. Pensei, mas eu sei. Ai, como tua mãe é gente boa, adoro ela. A mulher não gosta da sogra também, é... Esta aqui é muito boa. Ai, eu nunca fiz isso com namorado nenhum, que vai ser o primeiro. Ah, isso aí, cara. É assistir o UFC, né? Isso. É, isso. Yeah. Eu MMA. Nunca mais falei com meu ex, eu deletei ele do MSN. Nossa! Tiros! Ai, como tua ex é simpática, né? Isso não existe. Olha, eu vou dormir na casa da minha amiga. A mãe dela viajou, mas vou fazer só companhia pra ela. Que perigo, cara. Corno. Amor, meu celular acabou a bateria bem na hora. Bah! E é sempre bem na hora, né, que acaba. É sempre bem na hora. E finalmente, tu já sabe tudo sobre o meu passado, eu não preciso esconder nada pra ti. Ah, é melhor não saber, né? Passado de mulher e cozinha de restaurante chinês é melhor não conhecer. É melhor não conhecer. Um grande abraço a você que aí tá no seu restaurante chinês. De preferência. Tamo junto. Tem outras mentiras, como eu te amo, que as mulheres falam, e o filho é teu. Que isso, cara. Mentira muito louco, meu. Muito utilizada. Muito só a mulher sabe se o filho é realmente claro, teu, né? Cara? Só ela sabe. Ah, mas ele, não, cara, tem uma coisa que é muito fácil de, tem crianças em situações que não precisa nem fazer o DNA, tá na cara que a criança é filha do pai, né, cara? É verdade. Tá na cara, né, cara? Às vezes pode nem ser da mãe, mas é do pai. O mais parecido com o pai é o bastardo. Olha, gente, todo sempre, sempre é o bastardo. Você olha o guri apavorado, você guri... O Pianja, é a cara do castelhano, né, cara? Olha, eu tô olhando pra alegria pra mim. O Theo é muito semelhante ao Fetter no movimento, os braços, gestos. Mas é a cara da Rodaica também. O Theo mais velho, o Theo mais velho, o João Pedro, é o João Pedro que é brigadiano, né? O teu corpo, né? É igual. Chora igual. O outro tem algumas dúvidas, mas... Mas o Theo também, Pi, o Theo também. Nossa. O claro, o Mr. P mostrou uma foto. O que vocês estão falando e não citaram a minha filha? É que tu realmente, a tua filha não tem nada a ver contigo. Graças a Deus, como assim, cara? Tua filha não tem nada teu, cara. O que vocês querem dizer com isso? Eu quero dizer que ela é muito parecida com a Ana Emília. Não falar da vida pessoal aqui. Que isso, cara? Pelo amor de Deus, cara, vocês sabem que é difícil pra mim, é só um sofrimento. Fica aí, volta aí. Vem cá. Calma aí, cara. Tá bom, pai é quem cria. Pronto. Ainda mais que tu deu um Angry Birds novinho pra ela ontem. Eu crio aquilo lá, cara. O tempo tá ficando parecido. Não cobro nada. A convivência torna parecido. Vai, nego velho! Numa pequena cidade do interior. Pequena cidade do interior, uma mulher entra numa farmácia e fala pro farmacêutico: por favor, rapidamente! Arsênico! Arsênico? Ah. Não posso vender isso assim. Qual a finalidade? Eu quero matar meu marido! Não. Piorou, né? Não posso vender pra isso. Aí a mulher abre a bolsa e tira uma foto do marido. Tá bom, com receita, pode! Foto do marido com a mulher do... Ah, viu? Tu vê. Baita piada essa. Olha! Que piada aí, cara. Baita piada. Neto, eu vou te dizer o seguinte. Se perde da piada e reclama da piada. Não, mas se ele tivesse invertido, feito da mulher, o nego velho com a foto da nega velha. Vai de novo. Conta como o nego velho dizendo a farmácia agora. E a foto tem a mulher do nega velha. Vamos tentar então. Numa cidade do interior, entra o nego velho na farmácia. Por favor, querido, me vê um potinho de arsênico. Já começou bem. Já melhorou muito. Eu não posso lhe vender assim, né? Qual a finalidade? Só preciso matar a nega velha. É, se ele é matar o meu marido. Vou matar a nega velha, querido. Eu preciso matar a nega velha. Não, mas aí piorou. Aí sim eu não posso lhe vender. Aí o nego velho abriu a bolsa. O nego velho não usa a bolsa, né? Bota a mão no bolso. Bota a mão no bolso. Tira uma foto da mulher com um cara abraçado nela. Tá, pão tá aqui, querido. Me dá, com receita, pode. Não. Mas valeu a tentativa. Vamos adiante. Valeu. Botou o cara junto que não precisava na foto. Era uma foto 3x4. Tirou a foto 3x4 da mulher. E a mulher tinha que sair. E tipo, tinha que ser uma farmacêutica. É, pra ser mulher do. É, uma mulher do nego velho. Hoje é terça da farmacêutica. Ah, pela primeira vez em quase 5 anos de programa, o Neto conta uma piada sem graça. Viu? Chegou meu dia, moleque. Chegou teu dia, cara. Chegou o dia. Conta do furico. Conta do furico. Aí tu quer ver, ó. Ele me lança essas aí pra eu contar e eu me ralo. Conta do furico, vai do furico. Furico. Vou ouvir essa, pode contar. É mesmo? Tem certeza? Conta do furico. Tem certeza, Maurício? O nego velho convidou a namorada pra um jantar. Aí ele segurou na mão dela assim e disse: Gladys! Gladys é o nome da mulher do nego velho. A gente já se conhece há bastante tempo, Gladys. Sim. Já nos conhecemos há bastante tempo. Já sofremos junto, querida. Já nos alegremos junto também. Sim, realmente. Já briguemos, nos reconciliemos também um monte de vezes nesses 9 anos da nossa relação. Meu Deus. É verdade. Depois de muito pensar, acho que devemos ser... dar um passinho à frente na nossa relação. Sim, pois não. Eu tô até emocionada. Por isso que eu te trouxe aqui, querida. Pra te fazer esse presente e esse pedido muito especial, né? Tô aqui segurando a tua mão, olhando nos teus olhinhos. Vai pedir pode, casamento. Pode pedir, meu amor. Pode pedir que eu tô emocionada. E aí? Vai me dizer alguma coisa? Não. Quero que você me diga. Será que você não gostaria... Gostaria de hoje ter fazer um pedido especial, querido. Qual é o pedido especial, Maurício? Libera então, querida. Ah, Arregou, compadre. Tem gente, tem gente. Parabéns, Neto. Nesse horário tem gente nos ouvindo. O Neto segurou, puxou o freio. Mas a verdade é a seguinte, todo mundo sabe o que ele pediu. Isso aí, quem tem que saber, sabe, né? Isso aí. Quem não precisa saber, não sabe, tá certo? É, a Sandy. As crianças só vão achar o cara fraco contando piada. Vou falar um troço pra vocês. Tem a ver com a Sandy, o final da piada. Tá ótimo, Porã. Temos aqui... Letícia Caldeira manda para ler no Pretinho das 13, de preferência... Se os pretinhos fossem mulheres. Maravilhosa. É importante se colocar no papel da mulher. Todos os dias. Não, eu lavo a louça todo dia, cara. Eu me coloco no papel da mulher. Olha só, sábado foi dia do Internacional do Homem. Ninguém falou nada, Como não? Eu até comemorei, rapaz. Não aparece propaganda na TV. Não tem campanha no shopping. É presente, tu não ganha. Não tem convocação. Nem o furico, querido. Pediu um presentinho. Né, por ele. Nem liberam nada. Bom, a Letícia de Guaíba ficou pensando como a gente seria se nós fôssemos mulheres e ela chegou a essa conclusão. Mr. P. Opa. Seria aquela mulher romântica e apaixonada que sai com um cara num dia e fica esperando ele ligar no outro. Olha, que bonito. Daquelas que acredita em príncipe encantado com cavalo e tudo. Que demora horas. É romântico. Demora horas pra se arrumar. Claro. É isso aí. O Mr. P já demora. E quer o romance, pra encontrar, né? O príncipe. Quer romance. Lógico, que é carente, romance. Que o Mr. P já é. Quer papinho, né? Papinho. É, precisa conversar. Tem que ser. Porã, que sou eu, seria aquele mulherão que topa qualquer parada. Gordinha. Chegou, pegou. Gordinha, vai comer um X. Bem simpática e comunicativa. Nada. Nas baladas, seria aquela mais assediada pelos homens e escolheria o mais cafajeste de todos. Tirando. E terminaria a noite com ele. Não, porém é a mulher gordinha que topa todas e que tem uma amiga gostosa, que é o Maurício Amaral. A opinião é da ouvinte, tá? Se ela me acha um mulherão, o que eu vou fazer? Vai que tá indo bem. Pianger, seria daquelas mulheres com senso de humor enorme. Parceria total pra tomar cerveja e rir junto com o pessoal. Os homens a veriam mais como um outro homem, amigo, do que como uma mulher. Liberaria o furico. Por tão parceira que ela seria. Essa aí libera. Peter, seria daquelas mulheres lindas e sérias, que não dá entrada pra qualquer homem. Olha! Isso aí, é isso aí. Eu até mesmo como homem sou assim. Da medicina. Que sonho, hein, Féter? Não dou entrada pra qualquer homem. Tô casado até, porque é bem casado. Adoraria, todo mundo conhece a minha adoraria passar o dia no shopping comprando e à noite teria pique pra um jantarzinho romântico. Ah! Aí. Isso aí. Maurício, essa sou eu. Maurício Amaral agora, a intocável. Seria daquelas mulheres lindas que todos os homens sonham em tempo inteiro. Olha o que vocês criam, porém, cara, seria difícil. Barriga como durinha, tirar barriga durinha. Água do deserto. Pra pegar ela só tendo muitas qualidades e ainda uma barriga tanquinho. Olha o que vocês criam. Viu? Tá bem. Tá o Davi bem. Coimbra seria daqueles intelectuais, daquelas intelectuais maravilhosas, com uma conversa super inteligente que deixa o queixo dos outros caído. Aquela descreve o Davi. Daquela de dar medo até nos homens, de tão independente e centrada. O Potter seria uma mulher daquelas que escolhem, escolhem, escolhem e acabam sem ninguém. Não, não é o Potter. Não é o caso. Nenhum homem é bom bastante pra ela, mas ela está sempre se gabando por ter pego aquele deus grego do trabalho que o dispensou por não achar a altura. Não, se o Potter fosse mulher, meu, já tava no coquetel. Aonde? Já tava é fruta, já tinha, ele é fruta. Tava em tratamento já. Tava, tava. Neto Fagundes, a nega velha dos Pampas. Ai, bebê! Mulher prendada que não se mixa pra qualquer coisa, daquelas que dão nó em pingo d'água e que leva o marido às rédeas curtas. Meu com Deus, ela, o homem não leva vantagem. Isso aí. E quem tira a casquinha é ela. E o KG seria uma coroa enxuta que faz inveja e muita guriazinha. Seria difícil de enganar e daria volta em muito homem por aí, porque além de experiente, é esperta. Um beijão a todos e manda um pau ficar tranquilo pro meu namorado Leandro Amaral. Ela foi, valeu, ela Letícia foi inteligente, a Letícia, porque ela só transpôs para pro sexo feminino tudo aquilo que todo mundo é. Não é verdade, Mr. P. Realmente existem mulheres assim. Tá bem! Classificados do Pretinho. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Tem parceiro aqui vendendo o Gol 2000 G3 1.0 prata com quatro portas, ar, direção, antifurto e alarme. Ótimo estado, R$13.000, mas tendo a possibilidade de aceitar novas propostas. O cara tá precisando muito da grana para outro investimento. Então é vendo Gol 2000 prata @gmail.com. O cara é investidor, então. É isso aí. Minha família e eu nos mudamos para Porto Alegre e queremos vender nossa casa em Caxias. Fica num condomínio de casas no Residencial da Lagoa, no bairro Desvio Riso, com parada de ônibus em frente e a 10 minutos do centro de Caxias. Tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço coberta, bastante ampla, além de vaga para 2 carros e um pequeno jardim para se desestressar. Oh, olha que legal, hein, Magnata? Eu gosto de jardim. São 6 casas no condomínio e a casa tem uma área totalmente privativa. Não há taxa de condomínio, estamos pedindo R$130.000, valor que se encaixa no Minha Casa Minha Vida do governo federal. Quem estiver interessado deve enviar e-mail para vendocasaemcaxias@hotmail.com. Show de bola, mano. Ô, vizinho. Ó, show de bola. É que é, querido. Tô ali preocupado com a história do vazamento lá, mano. Tá tranquilo. Vazamento lá na bacia de Campos? Vazamento na bacia de Campos, né, cara? É. Mas isso aí tu tira de letra. Não se misturam. Não se misturam. Não sei quem se preocupa. Não sei quem se preocupa. Não sei quem se preocupa. Não vai se misturar, querido. Não, não vai. Pode ficar tranquilo. Não vai. Melhor ainda. É. Quem vai velejar pode pegar o óleozinho do mar. A lubrificar, né? A lubrificar. Fazer uma frigideira assim, assar um peixinho. Tem no, tudo no agora. Matou, já pesca e já frita o peixe. Já frita o peixe no óleo, interesse. Tem tudo no mar agora. Muito a disposição bom. É um serviço que essa empresa fez pra nós brasileiros. Sensacional, Almir. Ajudaram nós. Ajudaram os pescadores. Parabéns, Almir. Obrigado. E como é que tá lá os preparativos pra Féter Fest dia 10 de fevereiro? Tudo certinho? Tudo certo. Chope já tá encomendado. Mauro Cupim, Mr. P, show. Ah, que beleza. Que beleza. Mauro Cupim, Mr. P, vamos dar de festa. Não fechamos ainda. Tu me pediu pra reservar a data, mas não. Pra Féter Fest e pra ficar do teu lado. Não, peraí, Almir. Essa já tá confirmada. Não, tu tá de sacanagem. Tu reservou a data e agora já tá divulgando nos meios divulgando. O que nós. Não, claro. É assim. Primeiro, não, mas isso aí é já um pré-contrato. Pré-contrato, cara. Agora o que nós sobrado vai ter que pagar. E o mais legal de tudo, o Feté, fez de coração, fez na parceria. Na parceria. É o outro. Sem cachê. De graça. Atuação sem cachê. Na verdade, é o Odoni. É o Odoni que tá contratando as atrações pra Fester Fest. O Assis tá negociando tudo. Eu emito a nota no teu nome, Feté? Não, no nome da empresa, né? Pessoa jurídica. Almir Nicotine Radical Sports and Broken Legs traz até você a solução para paraquedas que não abrem, gente. Olha, o Parachute Sport Pillow. Como? O Parachute Body Pillow. É o travesseiro. Travesseiro de corpo? Travesseiro, gente. Como é que não pensaram nisso? Como que não pensaram nisso antes? Vai pular de paraquedas. Vai pular de paraquedas. Não abriu o teu paraquedas? Não abriu. O que que temos? Um travesseiro. Ah, de penas. De penas. Ah, que maravilha. Pra você, vai chegando bem pertinho, vai pra cima do... Só faz esse barulhinho. Só faz... E cai, gente. E o melhor de tudo, testado. Testado. Já testado. Já testado. Nós pegamos vários... O Mickey tem pillow broken legs. Jogamos de cima, lá de 3 mil metros. Eles chegaram intactos no chão, gente. Que eles maravilha. Os travesseiros com os corpos, com os paraquedistas. Sem corpo. Ah, não, como assim, Almir? A gente testa o produto apenas. Ah, não, Almir. A gente não vai testar também as pessoas. Pô, não, Almir, mas daí não dá, cara. Como é que vamos testar as pessoas? Tem que testar com as pessoas. Um peso, cara. Mas bota a gente uns tá rato, pensando. Bota uns ratos. A gente tá pensando em testar com os políticos. Boa! Eu tenho uma lista pra te indicar aí. A gente joga lá de cima e aí testa. Acho que é pouco travesseiro, cara. É pouco travesseiro. Será? Vamos fazer isso então, almiquetmania.com.br. Tá bom, homem. Tá bom? Almiquetmania.com.br, você entra lá, fala com José William Flex, Joinville, terra certo. Do Mr. Gay. Certo. E pode comprar o seu. Tá bem. Seu produto. É o Parachute Body Pillow da Almiquetin Radical Sports and Broken Legs. Muito bem, então agora vem o show do intervalo, nós vamos voltar em seguida com o Bola nas Costas aqui no Pretinho Básico da Atlântida e você pode aproveitar o show do intervalo para ligar pro seu corretor de seguros e pedir para ele cotar o seguro com a HDI. HDI é de bate pronto. HDI Seguros, você economiza 10, 15, 20, 100, 300, 500 reais no final do seu seguro. Então não pague mais caro, contrate a HDI Seguros, é de bate pronto. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios para todo o sul do Brasil. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. E aí, doutor Alceu? Doutor Alceu, vamos falar de futebol aí, doutor Alceu. Demorou. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Doutor Alceu, vamos começar, vou lhe pedir um favor, doutor Alceu, só pode passar pra gente aí a classificação, os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro, doutor Alceu. Demorou esse ano, hein, doutor? Mas chegou na hora certa, não, né, doutor Alceu? Não, mas tem que falar dos cinco, doutor, esse ano são cinco. É, primeiro. São cinco, tá bom, vamos no cinco, então. Doutor Peter, tem duas notícias, doutor Peter, uma boa e uma ruim. Vamos lá, então, primeira ruim. As boas, doutor Peter. Não, a primeira ruim. A gente fica ruim? Feliz, né? Qual é a ruim? O Avaizinho, doutor. O Avaizinho tá rebaixado, doutor. Agora não tem mais saída. Não tem mais jeito, o Avaí tá na Série B. É uma pena, né? Ficamos muito tristes com o ocorrido. Perdeu pro Vasco 2-0. Tava e anunciado. Agora acabou, tá rebaixado. Tava anunciado já, Almir, né? Almir, tá triste, Almir? Infelizmente. Fico muito triste, né? Porque o planejamento que nós fizemos não era esse. Nós não planejamos e investimos esse ano pra ter um time de ponta. Pois, mas teve. De tá baixo. Com o time de ponta de baixo. Ponta de baixo. É o time do Pause. Felizmente. Infelizmente, o Avaizinho tá na briga, doutor. Time de ponta, o Avaizinho. Vai jogar com o Criciúma e com o Joinville ano que vem. Pois é. É isso aí. Três catarinenses na B, hein, doutor Peter? Pois é. Pô, desses três do ano que vem, no mínimo um tem que subir. Tem que voltar, é verdade. Doutor Peter, e as notícias boas, doutor Vamos Peter? Pras boas então, doutor Alceu. O Inter e o Figueirense estão no G5, doutor Peter. Que beleza, hein, doutor Alceu? O Inter ganhou do quê? Do Botafogo. Isso. E o Figueirense foi pro Rio e tomou 4. Não, foi pro Rio, foi em Florianópolis. Jogou com um time pequeno, levou 4. Foi em Floripa. Foi em Floripa. O Figueirense é o melhor. Ah, o Piagis, não. Não. Te larguei, Pia. O Figueira tá melhor fora. O Figueira tá melhor fora. Ah, isso é verdade, é verdade. Porque o time recebe o Figueirense como se o Figueirense fosse time pequeno e leva um tufo. Em casa ontem e já contra o Flamengo, o Figueirense jogou com essa soberba, com esse salto alto. Então, os caras já acham que estão na Libertadores, entendeu? Nas entrevistas muito depois do jogo. Muito culpa tua, né? Não, não é culpa muito minha. Muito culpa não. Tua. Tu vem aqui no microfone do Bola nas Costas, no microfone do Pretinho. É culpa minha, tá certo. Inflama o teu time. Inflama, é verdade. Porque os caras te ouvem, por velho. Por isso que eu digo que é bom ter levado esses 4-0. É bom ter levado pra aprender que não é fácil, Libertadores da América. Vai ter que ganhar do Corinthians e depois vai ter que ganhar do Havaí. E o Fred é o fenômeno desse campeonato brasileiro. 17 gols nos últimos 17 jogos. Impressionante. Ele marcou 7 gols nos últimos 2 jogos. Exatamente. Uma loucura. Tá bem. Tá a três do Borges. Mas até o Barcelona perde, né? Então... Isso aí, cara. Quero mandar um grande abraço. Posso mandar um grande abraço pra um cara em especial. Nosso querido amigo Tinga. Paulo César Tinga jogou muita bola ontem, tá absolutamente recuperado, tá de novo na excepcional forma que consagrou o Tinga no Internacional. Jogando volante, jogando na posição que ele tava jogando no Borussia, por exemplo. Ele jogou ali, jogou na seleção brasileira de meio campo, de volante, entendeu? Onde ele rende bem, cara. Eu acho que errou um passe só. Pai, olha lá, cara. Outro sensacional, Andrezinho, entrou, deu passe pro gol. Que isso? Ô, meu, a saída do campo ontem, o Ney abraçado no Tinga e dizendo, tu jogou bagarai. Bagarai. Eu li os lábios do Ney dizendo pro Tinga, tu jogou bagarai. Ah, que isso, isso não tem... Vamos, Colorado. Que mais, doutor Alceu? Grêmio, pô. Doutor Mera, meu Grêmio, doutor Mera. Evidentemente, né, que nós estamos aí almejando, mesmo que não estejamos ali, mas, né, planejando, né, a inauguração da Arena, né? Que é o foco. Obrigado, é o que querido, tem, né, Mera? Né? É o que tem, né, Mera? Nós temos, né, querido Porã, esse objetivo aí voltado para... É isso que virou o Grêmio, né? Não se trata disso, né, querido Maurício. Mas o Celso Rotti fica, né? O querido Porã, obrigado. Não, caiu, tá bom. O tamanho do Grêmio, Celso, né? Rotti é um grande treinador, né? Evidente, né? Vai permanecer o tempo que for, né? Mas o Pelaipe, querido Pelaipe, tá aí fazendo um trabalho significante, né? Em nome, né? Da gremiação e de todo o planejamento. Se deixar, ele vai até as duas. Sabe que... Não se trata, né? De até as duas. Meira, era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu. Eu fiquei impressionado com a enquete que a Gaúcha fez antes do jogo Grêmio-Ceará com a torcida do Grêmio pela permanência ou não de Celso Rotti. Nosso querido Lucianinho Périco estava lá perguntando para as pessoas, Rotti fica ou não? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, sim. Não, não, não, não, não, sim. Não, não, não, não, não, sim. E foi... E o isso Odono, foi antes do jogo. Antes do jogo. Depois do jogo deve ter dobrado. E o Paulo Odono vai deixar o Rotti lá, né? Não, acho que não. É, porque é o Odono do Grêmio, né? Paulo Odono. A crítica de Maurício Amaral. Tá bem, cara, mas é o que nós somos livres pra isso, né? Somos livres pra criticar. Pra responder juridicamente depois. Sim, somos. Eu não falo mais mal do Celso Rotti aqui, porque eu já atingi a família uma vez e prefiro não falar. Mas Celso Rotti, ele atinge, ele é grosseiro com todo mundo. Cara, quem tá numa posição de comando de um grande time, de um grande clube, tá sujeito a isso, cara. Lamento, é isso aí. Pô, o pior, é o Grêmio, né, cara? Não é o Cacimbinhas da Serra, né, mas velho? Mas o pior é que não tem muitos nomes pra trazer pra treinar o Grêmio. Isso é verdade. E além disso, é difícil tu encontrar um treinador que ganhe e que possa ser contratado de uma hora pra outra. Eu vou dizer... os grandes treinadores vencedores do Brasil, Muricy Ramalho, recentemente, na história, um dia foi o Hélio Andrade com o Grêmio e com o Inter, depois passou pro Vanderlei Luxemburgo. O Tele, o Paulo Autuori, que conseguiu com o Cruzeiro. O Tele lá na década lá de 70, São Paulo, não, nos 90 agora. Com São Paulo, isso, né? Com São Paulo. E deu, né? Mas é o outro grande... Filipão com o Grêmio. Mas, irmãozinhos queridos, o Celso Rotti perdeu pro Mazembe no Mundial e foi mantido técnico do Internacional depois, na volta. O que vocês querem? Não, mas o cara perdeu o Mundial. A direção do Inter disse que foi um erro demitir depois. É o mesmo treinador que pouco tempo antes chegou e deu o título da Libertadores. Quer dizer, conquistou o título da Libertadores. Cinco jogos. Isso aí. É a vida, o futebol é esse, cara. É grupo, é estrutura. Não, deixou o Damião no banco, botou o Alexandre toda a vida. Aquelas teimosias, sabe? Isso acontece, os caras têm isso. O que falta nesse momento? Falta um diretor, um cara, um vice de futebol, um vice-presidente futebol que chega lá no vestiário e diga, olha aqui, ó, meu, tu é funcionário do clube, tu tem que fazer o melhor pelo clube. Tu vai botar o fulano e o fulano e o fulano pra jogar. E muitas vezes acontece do cara, no caso do Celso Rotti, que foi chamado num momento delicado do Grêmio, o Grêmio tava pra ser rebaixado, eles fazem algum tipo de negociação, tipo, custa tanto pra tirar da zona de tem rebaixamento, prêmio, ele tem prêmio aí tem não sei o que e tal. Muitas vezes o cara tá muito mais tranquilo do que a gente que é torcedor, entendeu? E eu acredito em coisas muito maiores do que a figura única do treinador. Tem muita coisa envolvida, a prova disso é que inúmeros jogadores foram campeões em vários clubes e foram ruins em outros tantos. O Jardel não servia pro Vasco e serviu pro Grêmio e é ídolo no Grêmio. Hoje o Corinthians periga ser campeão brasileiro com dois laterais que passaram e foram vaiados pelo torcedor gremista. E assim é um treinador, ele é mais uma peça numa estrutura enorme que é um clube de futebol que se não for bem organizado, não tem como vencer. E cada profissional desse, desculpa, compadre, cada profissional desse a gente olha por nós. Cada profissional é, antes do profissional, talentoso, tarimbado, vitorioso ou não, enfim, antes de ser esse profissional, o cara é um ser humano. Sim. Entendeu? E aí os problemas do ser humano vêm antes do do desempenho, claro, do profissional. O Adriano fez gol, cara, depois de um ano. É verdade, cara, fez gol. E todos os títulos recentes no Campeonato Brasileiro, seja Libertadores também, qualquer outra coisa, sempre olhar a estrutura do clube, é uma estrutura organizada, do início ao fim. Pega São Paulo, pega o Inter, pega o Cruzeiro, Figueira. Pega o Figueira. Deixa eu falar de um lugar onde as coisas realmente acontecem. Que outra faculdade tem um nível de empregabilidade de mais de 90% entre os seus formandos? 90% das pessoas que se formam na ESPM têm emprego garantido. Referência em comunicação, marketing e gestão. Os professores são os caras do mercado e preparam você para todos os desafios da profissão. Sem falar na infra da faculdade, que faz inveja em qualquer outra. São cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais, com uma formação completa para quem quer sair na frente no mercado de trabalho. E a ESPM está inovando mais uma vez, está levando o vestibular até Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Inscreva-se pelo site espm.br/vestibularsul, prova dia 3 de dezembro. Feito! Aê! Vamos ver aqui, vai, Porazinho. Olha, aqui tem um e-mail de Diogo Cardoso, que fala o seguinte: boa tarde, amigos do Pretinho, eu gostaria da ajuda de vocês com relação a algumas dúvidas que tenho. Espero que possam me ajudar. Primeiro, na canção de Ninar, dorme neném que a cuca vem pegar. Me digam, qual criança vai dormir sabendo que a cuca vai vir pegá-la? É verdade, cara. E mais, se o pai foi pra roça e a mãe foi trabalhar, quem tá cantando? Já deve ser a cuca, né? Caraca, meu. É uma boa questão. Segundo, dizem que a mentira tem perna curta. Se for isso mesmo, então o Pinóquio não deveria ser manco ao invés de ser narigudo. Terceiro, fala-se muito que o pão sempre cai com a manteiga pra baixo e que o gato sempre cai de pé. O que aconteceria se eu amarrasse um pão com manteiga nas costas de um gato e o jogasse pra cima? Não ia cair, ia ficar flutuando. Pois é. Briga. E por último, e essa a gente já comentou aqui, alguns de vocês já viram enterro de anão ou acidente de avião, carro, afogamento, assalto, bala perdida que tenha vitimado algum anão? Eu acredito que anão seja imune a tudo isso e até mesmo imortal. Diz o nosso ouvinte, verdade, aqui, o Diogo Cardoso, que manda um abre teu olho, magnata, pro Jackson Jardel, o JJ, e um pode ficar tranquilo. Pra Sabrina Kelly e todo o pessoal do Expresso Jundiaí. Eu nunca tinha visto nenhum anão velho. E aí eu fui num. Viu anão velho? Nenhum anão velho, anão grisalho, velho. Eu nunca vi, tinha visto. Eu fui num circo em Novo Hamburgo, só tinha eu na plateia, minha filha achando tudo o máximo. Mas era um circo muito ruim. E aí entrou um anão cego de um olho e velho. E eu acho que é cego por causa da bala perdida. Aquilo ali que alegrou. Aquilo alegrou o circo. Aquilo deu uma levantada. A malabarista, aquela que fica dando pirueta, era gorda, cara. Que nunca coisa. Tinha visto também uma malabarista mas gorda. Mas é um ineditismo. O cara que fala é sempre consultante espanhol. Tem interesse nesse circo aí? Respeitável. Sempre consultante espanhol. Daí a pouco ele entrava com outro personagem que tinha um sotaque carioca, pô. O bizarro circo de Pianja. E todos os circos, nenhum é brasileiro, né? Todos os caras que se apresentam são chileno, argentino, russo. E tinha um cara que era anunciado como um sucesso na televisão espanhola. Sim. E como tipo, é que tu vai saber se é verdade, né? Não, e se ele era um sucesso? E porque sempre que ele é uma veio apresentação ali pra Novo Hamburgo, cara. Não, cara, que judiaria. Se eu sou um sucesso, eu não vou pra Novo Hamburgo, nem que me pague muito. É que dá pena agora. Não, mas é curioso, porque isso a gente só pensa depois de adulto. Porque quando a gente é criança que ouve, né? Sim, minha filha o inédito show dos malabaristas, irmãos, direto do México. A minha filha adorou. E se a criança tem 5 anos, ela, pra ela é inédito. É aquilo ali, né? É aquilo ali. Mandar um grande abraço pra rapaziada do TOL. Que faz que cumpre com esse papel aí, com muita categoria, né? Uma coisa de circo, teatro e função social também. Demais, o Tom. Eu esqueci agora do nome. O João. João. Coordenador. João o quê? É a... João Tom. João não, Tom. Não é Tom, mas enfim, João, parabéns pelo teu trabalho. Família aí, cara, os caras visitam comunidades carentes, tentando buscar lá pessoas que estejam a fim de se engajar no projeto do TOL. Demais, cara, demais. Lindo trabalho. Um dia, alguns integrantes do TOL visitaram o Pijama quando ainda era de noite, na madrugada, aqui na Atlântida, e chegaram aqui no estúdio conversando comigo. E era estranho, né? Porque eu tô conversando com as pessoas e elas estavam todas fantasiadas, tinham vindo da TV Com pra dar entrevista. Uhum. E aí conversar com o personagem, sem ser o personagem, ser a pessoa, era confuso. E depois eu disse pra eles, olha, o dia que eu cruzar com vocês em Pelotas ou alguma cidade, não reparem, mas não sei quem são vocês. Sim, não vai reconhecer. Porque ficam irreconhecíveis, claro. Tamanha... Figurino demais, maquiagem demais, sensacional o trabalho do Tol. Mandar dois abraços aqui também. Manda aí, Marcos. O pessoal da Tesc, Transporte Executivo, tava trabalhando lá no Rashi quando foi sábado à noite lá. Ó, que beleza. E o iSoft Solution. Ali na Cristóvão, com a do Timóteo, arrumou meu celular, pô, né, cara? Pô, que beleza. Ah, é. Pô, caiu meu iPhone do chão, os caras mandaram legal. Bem. Mandou bem, legal. Daniel e o Jean. Abraço, Daniel. Show. E aí, compadre? Dentro da sessão, abraço aqui, mandar um abraço pro pessoal do Recreio da Juventude, lá que foi a que abertura legal, da hein? Temporada agora de verão. Né, mandou um abraço pro Eduardo Sachê, que é vice-presidente de esportes de lá. Pô, grande Sachê. O Felipe, o Guilherme, que são filhos, a Rafaela, que é a namorada. Então, mandou um abração pra eles. Foi uma tarde maravilhosa. Boa. Lá no Recreio da Juventude, recebeu os Fagundes. O cara tava com um problema financeiro, falou pra mulher pra trabalhar um pouco na rua, na esquina, rodando a bolsinha. E aí, tava lá a mulher trabalhando. O importante é a família se unindo. E ele vendo o Sport TV lá, né? É, tomando cerveja, tranquilão de noite. Vendo o Rizek lá. Vendo o Rizek, Pianges lá. Ah, de manhã. Maravilha. De manhã cedo. Chegou ela. Na hora do Rizek lá, chegou a mulher. Ah, chegou tarde, hein? Toda trabalhada e tal, com R$501. Hã? R$501. Deu? Ele olhou assim, contou o dinheiro. Ah! Quem foi o idiota que te deu R$1, mulher? E ela respondeu, todos. Gosta do trabalho. Lá no, esse dia lá no... O cara contou uma piada engraçada o dia do Recreio da Juventude, que ele disse que chegou... O Nego Velho botou um... Piada engraçada. O Nego Velho botou uma casa da, noturna. Aí disse que tinha uma placa assim, uma porta e outra porta do lado. A primeira porta dizia assim, com dinheiro. E a outra porta, sem dinheiro. Vamos sem dinheiro. Aí o cara olhou e disse... Ah, sem dinheiro, né, cara? Vou embocar aqui no sem dinheiro. Aí ele entrou, tinha mais duas portas, assim. Pinto pequeno, pinto grande. E o cara, não vou mentir, né, cara? Não vou contar vantagem. Pinto pequeno, né, cara? Entrou na porta do pinto pequeno. Aí uma terceira porta, saída, porque sem dinheiro e pinto pequeno... Não. Abraço, seu Nil. Pretinhos, minha contribuição pro programa, não precisam ler meu nome, mas vamos ler, foi a Aline que mandou. Aí, Aline. Beijos. Quem nunca olhou no celular pra ver que oração e depois olhou de novo porque na primeira vez não estava prestando atenção? Déficit de atenção. Quem nunca comeu espinafre pensando que ia ficar forte, não sabe o que é ser enganado pelo Popeye. Pô, deixa eu mandar, por falar em espinafre, mandar um grande abraço pra rapaziada da Applebee's, que nos curte, nos escuta também. Tem um creminho de espinafre na Applebee's, que é sensacional. Mr. Gay! Mr. Gay, que eu sei! Isso, creminho de espinafre, coisa boa. Quem nunca colocou uma música em inglês e começou a cantar I want to build my eyes, my eyes. Eu cantando qualquer um. Quem nunca ouviu, entra, o cachorro não morde, não sabe o que é aflição. Beijo, Aline. O carteiro que chegou na casa do Nego Velho, o Nego Velho tá ali, né, na área, comendo um palito na boca. O Nego Velho adora um palito na boca, assim, um cachorro do lado, assim, e o carteiro. Ô, Nego Velho, cachorro é manso? Pode entrar, querido. Tranquilo? Aí entrou o carteiro, o cachorro lá, agarrando as pernas do cara, e o cara saiu pulando o muro e disse: Ô, nego velho, eu te perguntei se o cachorro era manso aí, o teu cachorro? Tu me disse que era, eu entrei e o cachorro me mordeu. Eu disse: Não, o meu é manso, mas tá lá no fundo, meu. Esse é meio brabinho. Tá, queridos, era isso e encerrou. Não há tempo para mais nada nesta edição do Pretinho Básico. 14h, vem aí mais um trote do cabelo no espaguete. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos logo mais às 18h. Volte conosco, ou melhor, nem saia da programação da Atlântida. Você que vai ficar em casa aí, estudando, fazendo seus trabalhos. Você que tá no seu trabalho, enfim, circulando pelo trânsito, bem tranquilinho. Ou não, circular pelo trânsito, às vezes não é assim tão tranquilo. Fique ligado na Atlântida. Voltaremos às 18h. Até aqui viemos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão.